Olha, mas ouvi água da chuva, não é água benta que joga na cara, nem a de cima da tela parada. Não tô te jogando nem dando polada, mas só uma água que salva, que sai. Perdão, irmão, sou teu valente mago. Mas quem tá falando aqui não sou eu, é o Senhor. Sou inspirado por ele, eu fui sarado. Ouça, meu querido, tu que estás perdoado. Tu quer ser curado, liberto e sarado por Deus, meu irmão. Perdoado, agora em teu reino sigo pecado. Se você tiver todo amarrado, quebra a corrente de Satan os dentes. Pise e esmaga a mente da serpente. Seja vencedor, levanta e anda pra frente. Água santa e cristalina que passa debaixo do trono. Vem como é Pentecostes, sarando geral seu povo. Eu sei que falo rápido, mas falo ciente. Vou entrando, entrando dentro da sua mente. Pois falo de um Deus que é onipotente, falo de um Deus que é onisciente. Em todos os lugares ele está sempre presente. Presente para mim é beber da água do trono do Pai. Pois todos que bebem dessa água não tem sede jamais. Pois o Deus de Davi é Emanuel, está aqui na terra e está no céu, sempre fazendo o seu papel. O grande Deus de Israel, o Deus de Jacó e Samuel, fez livre quem foi julgado o réu. Seu amor é mais doce que o mel. Bebo da água do trono do céu. Água de Cristo que lava minha alma. Yo, yo, yo, yo. Água santa liberta, coração aperta, mente desperta. Fico alerta, Bíblia aberta, oferta certa. Que descoberta e não coberta, que desconcerta. Pra ficar alerta pra vida deserta, mas que abundante promessa concreta. Quem bebe da água da vida seleta, celebra a cura, festeja a vida. Mesmo sabendo que nem tudo é rosa, encara a briga, se fecha ferido. O que era entrega, transforma em prosa. A dor dose, em dose aprender, porque pra ensinar é preciso saber. O fato ganha na verdade é ceder. Como posso dar sem te oferecer? Poder é poder, quem pode não faz, então é aparência. A água santa liberta, que bebe entende divina essência. Transpõe a ciência e a sapiência, porque na verdade a verdade exige a fé. A pedra angular que foi rejeitada por nós, abraçada nos mantém de pé. No sítio cercado em CWP, as águas que estaram passaram aqui. Regaram, lavaram, encharcaram, curaram a vida desse MC. O dono da água apoia o projeto, não fecha a torneira pra quem tá sedento. É abundante, mas sem desperdício, e essa nem para nem percebe o aumento. Fonte que jorra na capa, o balde transborda do poço. A água que limpa as mágoas é a mesma que lava o rosto. Traz brilho pro que era fosco, também o enrosco desvia. O encanador que deu o aval na moral se chama Yeshua Mashiach.